Quem tá falando é a saudade. Foi mal te comandar tão tarde, mas hoje não deu pra aguentar. Eu tentei fingir esquecimento, mas apanhei do sentimento e vim te procurar. Distribuidora de sofrimentos, a meta nunca é de sucesso, é pra sofrer a máxima. Pablo Vinicius, Portal do Arrocha. Quem tá falando é a saudade, foi morte como uma data tarde, mas hoje não deu pra aguentar. Esquecimento, mas apanhei do sentimento e vim te procurar. Já impregnou na mente. O nome do homem é Yuri, é E7 Gravações. Pra sofrer na máxima, vai. Dá E7, menino.